deixar cair. Por isso, mulher, olha a ingratidão. Pensa bem no que faz. Veja a vida lá fora. Olha pra dentro e enxerga que tem alguém que te adora. Oh, mais que vinha do céu, dizia pra mim: ah, encontre a moça através das folhas, eu te guiarei pelo brilho dos olhos, saberá. Toda mulher quer ser amada. depressa um dia de samba. A vida é assim, clube mais sem fim, cada qual com o seu. Vou tirar a gravata, desabotoar a manga. Caramba, só lhe peço um dia de samba. Até o próximo programa.